290, passou o Stern. Livre pouso 10, variável com 5 nós, milha 19. Livre pouso, pistão 10, Channel 6200. Após Leda Brite, gol 399. Com reporte para ingresso. Acionamento táxi, chame torre, frequência 118.95. A Lima, livre ingresso, chame alinhado de pronto, cabeceira 97. É 210 confirmando livre pouso, variável com 5 nós. Ciente, livre pouso, 6210. E pessoas a bordo, gol 1755? 1152. Tango Zulu vai para 10, então livre táxi, chame para o cruzamento da 1735. Decimal 95, otímetro no 019. A condição, consideração 85, 89. Bono 755, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Mais altímetro no 019, 3019. Azul 4206, autorizado 4000 pés, altímetro no 019. 4.319, eu estou aqui, 2.019. Completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95, composto. Ok, agora com a torre 18, confirma a frequência? 118, decimal 95. 1895, boa tarde, espero que a pouco. Até. Da direita para evitar a formação 390. Confirmação 3190. Ativo boa direita, só 5 grauzinhos para tarde, evitar uma formação aqui esquerda. Autorizado desvio TAM 3190, após desvio, desça para 2 mil pés na proa, está autorizado a final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Desvio, vai reportar estabilizado, 390. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, decola 04, controle 128, boa viagem. 128. 0, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 6200. Perfil da Dael. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima. Siga lá a saída da Dial, contato o radar na decolagem. Vou ver, abraço, Fox Nine. Jet 6720, boa tarde, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste altímetro 1019. Autorizado. Com 1395 estabilizado. Com 1395 completa final, torre 1895. 1895. Objeto 5729, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251325, boa tarde. Igual 395. 395, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Juliette, Channel 6210. Channel 6210, mantenha a posição, aguarde para o ingresso no pátio 1. Vai aguardar, sua funcionária pode confirmar a posição. Channel 6210, aguarda gate 4 do pátio 1. Gate 4. Oscar Papa Golf, controle Salvador. São 3560, sala 07, direita 1219. Direita 219, 3560. Oscar Papa Golf, confirme o tempo da aeronave, pessoas a bordo. A previsão da nossa decolagem? É, Papa Triangular, seu Papa Golf, confirmo que o código transponder está acionado, não estou recebendo nem informação do seu modo alfa, nem modo tchau. Ok, obrigado, hein? 395. Sua escuta. 3560, autorizado táxi, até via alfa, no ponto, na interseção Juliette, reporte. Correção, reporte antes do Juliette. Eu prossegui via alfa e reportar a cidade Juliet, o 3560. 5-1, alterna 1-3-3-25. 25-1-3-3-25, eu vou 1-3-9-9, boa tarde. Boa. Ingressando o Interlagos, isolou o Juliet. Papo Azul, Juliet, vou para o da rotatória, reporta visual com a pista no 7. Azul 4206, autorizado a final do procedimento ILSX2, desça para 2 reupéis, altímetro no 019, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Azul 4209, 4206. Papatango, Whisky, Kilo, Quebec, reduz a velocidade 2309, desça para 3 reupéis, altímetro no 019. Tango Zulu, livre táxi, taxiway, reporte para ingresso, chão 7, Tango Zulu. 285, obrigado. Papa Tango Oscar, Papa Golf, acione identificação. Canal 6210, após passagem do Boeing 737, livrar para o ponto de espera, autorizado ingresso no Pátio 1, no Porção 4, correção Gate 4. E após o início do táxi, o 37 da Gol, prossegue para o 4, seria 2210. Canal 3560, após 2318 da Oceané, prosseguir para ingresso no Pátio 1, autorizado Portão 10, Pátio 1. O 395 está na pista, liberando agora, é isso? E o cachorro está na pista? Ele na frente da pista, ele liberou os dois cachorros e saiu mais cedo. Ok, vamos acionar o inferno. O cachorro está perturbando o dia todo aqui. Tá complicado para a gente hoje. Ok, liberou então, considero o solo 1-0, táxi agora à direita, continue o táxi e agora a liberação para você até o portão 2. Tá aguardando. Você está vendo como a pista está para a gente, se não conseguiu contar? 18.95. Obrigado. Tem que dar um bom caçador na cidade de Olha. Para o... Solo, por fim. A 3560 da TAM. 3560 até o portão 10. Observando o avião que vai pro 4 aí à sua esquerda. Tem que seguir ele, vamos pro 10. 3560. Tem condição do Gol chegar um pouquinho em frente? O Gol... Unos 755 na escuta. 4206, programa Horta, no marcador externo, pista impraticável devido ao cachorro. Mantenha dois no pé, repórter iniciando Horta no externo azul 4206. Estimativa, programando órbita na Induna. Pode ser Induna? Autorizado, Horta Induna 4206, correspondente a esquerda. Curva pela esquerda, seguraram o cachorro não? Não, soltou de novo. Beleza. A gente está revertida, o TA e na proa, 3190. TAM 3190, mantenha o rumo de deco, o rumo da arremetida, 2 pés aguardando a vetoração. 7, aguarda vetor, o TAM 3190. Afirmo, vai programar a Oscar na posição pelo, no nível 050. Oscar e pelo, teria o número para pouso, se possível, se você fazer a ordem na presente posição. É o número 4 na aproximação. Papatango, Whisky, Kilo, Quebec, desça até 4 mil pés. Orta na posição ITAP, altímetro 1099. 4 mil, possibilidade de pouso na 17, por isso que eu não tenho. Na pista, atrapalhando a movimentação nos passos e nas pistas de táxi. Solo, confirme para o 3560, é o gate 9 ou 10? Aguardando o novo vetor para prosseguir para a pista 17. Aguardador. Pode ver o que espera na presente posição. Confio para controle. Objeto 6720, espera na presente posição, então, mantendo 10 mil. Autorizado, objeto 6720. Obrigado. Confirma a proa para o Whisky Quebec. O Whisky Quebec mantém a proa 030 e descida para 4 mil pés. Proa, tem que botar 4 mil. Vou no menu 2, aguarde. TAM 3190, esquerda proa 010, limite para nossa proa por 8 milhas. 7, proa 10 por 8 milhas. Controle ou patrulha 05? Patrulha 05, controle. Avertical da BR-324. Avertando no 0154. Federal, posto. Mantenha condições mais 500 pés, altímetro 1019, patrulha 05. 0. Controle, boa noite, Papatango, Juliette Tango Zulu, decolou na 7, passando 600 pés. Aguarde, Juliette Tango Zulu. Gol 1-2, controle Salvador, acena identificação, desce para o nível 050, horta em Itapa. Azul 4206, confirma a razão, descida. Olha, tá entrando em órbita aqui em Duna, tá cruzando 4 mil para 2 mil. Certo, incremento razão descida para 2 mil pés, temos tráfego que está passando agora a 7 milhas, está passando o cruzamento do alinhamento da pista 10 a 4 mil pés no Charlie 550. E aí está aumentando a razão, azul 4206. Zulu Juliette Sierra no solo aos 15, backtrack autorizado, é pátio 4 ou é pátio da Lapa? E pátio 5 então, frequência livre, à sua esquerda. Zero. Eu teria uma previsão para informar o azul 4206 de quantas horas, pessoal? Azul 4206, sem previsão de óbito, vamos tentar contato com a torre. Estimativo, está na sua escuta então. TAM 3190, esquerda proa 280, limite nessa proa por 1,7 milhas. 7,280, 17 milhas é o limite agora, o TAM 3190. Controle, o Curso Serra Lima, enquanto está em visual, está em vista de carceramento e vai entrar em vista. Quilo Serra Lima, desça em condições mais, o instrumento cancelado aos 2-0 no meio, reporte cruzando 2.500 pés. Pode encerrar a curva esquerda, Juliette Tango Zulu. Opa, Tango Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, supra o nível 090 na saída lotar. 090 saída lotar, Juliette Tango Zulu. Tango Oscar, Papa Golf, órbita pela esquerda, mantendo no 1.500 pés, altímetro 1099. para o Papa Golf? Apenas. Para 1.500 pés, mantendo condições iguais, altímetro 0.19. 1.500 com 1.019, mantendo está pronto. Papatango, Oscar, Papagolf, está reautorizado, está presente, prossegue direto para a final da pista, 1.7, reportar visual com a mesa. Está nível 1.940 para Deus. Tem strip 5.5. Perna de aproximação, azul 42 já no meio. Ele autoriza direto lá, tá? Para o Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, autorizado direto lá, tá? Atenção 090. Ponto de espera congestionado. Perdão, trip 5219, peço que aguarde devido a ponto de espera congestionado, cachorro na pista. 5219, ciente, aguardando. O cachorro já foi removido da pista? 5219 já foi removido, mas tem 3 aeronaves no ponto de espera aguardando para decolagem. 5219, ciente, está na guarda. Boa tarde, bom, o nome é 019. Aguarde. TAM 3190, esquerda, proa 260, limite vai nessa proa por 1.4 milhas. Suba para 3.000 pés, altímetro 1.019. 2.019, subindo para 3.000. O TAM 3190, limitado por 14 milhas, é isso? Afirmo. Papatango, Whisky, Kilo, Quebec, direita, proa 1.00. Condições mais de separar no Mic and Space. Atanco isso aquilo que é pega copia o controle. Afirmo. Papagolf e o pé, o herói mais. Papatango Oscar, Papagolf, agora a torre 118 decimal, meia dúzia. 2.6. Controle Salvador, Golf 01. Voo número 01 no controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 110 na chegada Bonf, altímetro 1019. Previsto, corta na posição Bonf, número 5 na aproximação. Pista impraticável, sem previsão. Cachorro na pista. Salvador, voo 077, decolou finalmente, cruzando 2000 na Dial. Torre Azul 4206. 077, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída Dial. 360 Dial, 077, obrigado. TAM 3190, atingir 3.000 pés, possível para Horta na posição Duna. Vai atentar para tráfego do Embraer 190, também ordem na posição Duna a 2.000 pés. Gente, já estamos a 3.000, a gente já pode voar Duna e ir para a órbita, curva pela direita? Afirma. Azul 4206, a torre informa pista liberada, completa curva pela esquerda, para interceptar a final da pista do procedimento LSX-Y0. Reporta estabilizado. Ok, então tá prosseguindo a aproximação, vai repassar estabilizada, azul 4206. Papatango, esse quilo Quebec, voa na intercepta a final da pista 17, reporta visual com a pista. O Bruno Almeida, 10, iniciando a asa, comunicado com a informação da para todos. O gol no meio no 2 é o número 3. Na aproximação. Frequência livre. Gol 1601, autorizado para seguir esperando pelo, porém o número 5. Já temos tráfego ao nível 100. Está efetuando ordem para essa posição, bom. Cachorro está passando agora aqui embaixo. Um minuto e meio, senhor. Interseção ali. Longitudinal em relação azul 4206, que está passando agora a posição Duna, a 217. Sete, você está estendendo aqui então, paciente. Estamos passando Duna, a gente vai se ajustar, vai passar em cima de cima, só para você ter consciência. Obrigado. Sim. Uma boa viagem. Obrigado, ali, depois da Delta ali. Salvador 355-5495. Vem para o sol. 355-495. Mestre Luiz no atraso. Controle, Salvador, boa tarde, 3297. Aguarde mais um minuto, por favor, 355-495. Passou escuro. Estimado para retomar a posição, para você do Parineus, nível 1940. A ida da Euleda após direto Ilhéus, decola pista 1-0 após curva, primeira curva à direita. Transponder 5506, controle de frequência 120.8. Poderia ser a saída coral, Sarita? Vou coordenar aqui com o centro, correção com o controle. Daqui a pouco eu coordeno com o senhor. Paciente, por enquanto autorizado 140 para Ilhéus, da Euleda, depois direto Ilhéus, decola 1-0, curva direita, 5506, o transponder. 120.8, 3545, aguardando autorização para sair da coral. 4195, contingimento correto, aguarde coordenação com o controle. Nossa escuta. Salvador, isso pelo Quebec Nacional, visual da 17. Confirme para o azul 4206, entrando em órbita então aqui sobre o externo. Autorizado, órbita no externo, azul 4206. A 2 no pé, tendo traço do Airbus 320, agora passando também o marcador externo a 3 no pé. Confirme. Não teve contato com o controle devido ao posicionamento da frequência. Vai passar 3 no pé. Ok, está sobre a rotatória agora, então a reporte final de 3 milhas, Whisky, Quebec, Kilo. Whisky, Kilo, Quebec. Número 5. Vai continuar, não tem uma aeronave de apoio, a gente era 5 antes, não tem agora. A aeronave que estava prosseguindo para o pouso não pousou, pois a pista ficou impraticável antes que a mesma efetuasse o pouso. Número 2 na sequência. Salvador com 3,30? 4,30. Mais uma então na autonomia, táxi em frente lento. Estamos aí com 4 viaturas. Entra infra-aéreo bombeiro para a verificação do animal na pista. Táxi lento, tem o ponto de espera, segunda direita da presente via Índia. Ponto de espera, sanção F14895, 1019 no altímetro, boa viagem, trip 5219. Confirme a alternativa, por gentileza? Salvador. Aqui sente, boa viagem. Solo, 5219, voltando. Eu sei. Caso opte por decolada 107, decolaríamos de imediato também, iremos aguardar. 107 está sem restrição. Eu tenho só a aeronave pousando e o seu prazo seria o primeiro para decolar e o único. Agilizar aí, fica bom para todo mundo, a gente aceita a temporada 1 na série. Para prosseguir para a conquista. 5219 vai para 17 então, 5219. fala com a coisa, você recebe. Não, não, pode prosseguir o táxi então da presente, via a esquerda, então agora a esquerda do pátio 1, até a Taxi Lima. Reporte na Lima para prosseguir via Mike na sequência. Presente, reportaria Lima, 5219. Acredito aí que vai guardar, vai demorar mais ainda até esses caminhões saírem da pista aí. Mas devido a isso, a gente preferiu agilizar. 019-0077. Zona 077, confere, chama agora o centro Recife, 125-1, na alterna 133-1925. 153-25, obrigado, até a próxima, 077. Autorizado o teste de motor, acione após reporte para o push, quando pronto. Camarão, 524. Está bem, Adriano? Autorizado, orça pelo gol número 0. 3217. Prossiga, 3217. Foi na Fox, cruzando da esquerda para a direita, sim? Gente, no final da Fox, cruzando da esquerda para a direita, muito grato, 3217. Capa. Ele já deve ter saído, que ele ficou bem perdido e no meio da pista. É que o negócio aqui, toda hora o cachorro entra, toda hora o cachorro sai e tem uma decolagem e o cachorro entra de novo. É um perigo até pra aviação. Tá ok. Pede o caso aí, Fernando, vai ficar de plantão lá. Não é possível que o empregado não tenha capacidade de pegar o cachorro. Ok, um abraço aí, desculpa aí, pessoal. Que tal, pose? Pose na 17 só, cancelando o voo instrumento. Operação na 17 só, visual. Afirmativa, a gente segue visual. O voo instrumento cancelado aos 2028, prossegue para a pista 17. Chama a torre 118, decimal 95. 118-95-4206, grato. Que quilo Quebec, solo aos 29, é bate 5? Chame torre frequência 1198-195. Papá Romeu, quilo Alfa Charlie, assando código transponder 5504. Táxi à sua direita agora, via Mike, reporte na Quebec para ingresso. Táxi à direita, via Mike, faz reportar na Quebec para ingresso. 219. 380, decola pista 1-0, primeira curva à direita, sai da árvore, transição Elefa. Transponder 5-5-1-4, controle de frequência 120, decisão 8. 206, reporte final da pista 17. Passar a final, 4206. Torre de Salvador, boa tarde, eu vou 601. Então, 3567, protegimento correto, reporte pronto para puxar a cena. Fala, boa noite, chamou 602-601. A infraero tá na pista, não tá tentando resolver a captura do animal, dos animais, né? Que não é só um, com certeza. Tá na pista ainda, não deu nenhuma previsão pra nós aqui da torre. Tá, sim, então, obrigado. Paulo, gol 1856. Gol 1856, prossiga. Desde informações, 2 solicita autorização para Fortaleza. 1856, número 3 para a Copa, aguarde. Perdão, é Recife, mas está aguardando. Alfa Romeo, bravo, Alfa Romeo. Então, 3567.